realista. Se critica, não viu de perto o sangue coalhado na pista. Favela tem problemas, abuso de poder, choros e tristezas em cada amanhecer. Prisão abarrotadas, falta de emprego. São Zé na madrugada indo pro trampo com medo. Leva marmita fria e um pouco de esperança. Se não trabalha, não tem pra comprar o leite das crianças. Não canto pela fama, canto pra alguém me ouvir. Sua crítica me dá forças, me faz evoluir. Diga rou e bata palma a todo meu sucesso. Quem trabalha tem como prêmio a vitória e o progresso. Me chamaram de bandido na emissora de TV. Preto protestante faz o sistema tremer. De ódio, de raiva incomodei nessa porra. Eles querem distância de mim, eles querem que eu morra. Quem é das antigas viu de perto o sofrimento nas invasão. Falta de comida, a luta pelo pão. A molecada atrás do jumbo remexendo as lixeiras. Caixa de engraxate pra ajudar na feira. Se não viveu o que vivi, então fique calado. Sofri pra caralho, mas nunca fui errado. Meu som não incentiva, sua cabeça é seu guia. Só relato que vejo de errado aqui na periferia. Se a quebrada tá assim, não é culpa minha. Não sou eu que tô vendendo a arma e a farinha. Pacífico do jeito que sei, pra criticar você me ouviu. Levo o nome da samamba pras perifas do Brasil. É nós que tá nessa porra, vou em frente na bagaça. Na força de vontade, na luta, na raça. E não vai ser você que vai conseguir me parar. Pense duas vezes antes de vir criticar. Aqui é favela, guerra, polícia e bandido. Quem conhece o preto sabe o que eu tô falando. Aqui é favela, o povo sobrevive com perigo. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Aqui é favela, guerra, polícia e bandido. Conhece o preto, sabe o que eu tô falando. Aqui é favela, o povo sobrevive com perigo. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Mas aqui, véi, nas ruas de terra é problema. Cadáveres, disparos, polícia, algemas. Bem longe da felicidade, o sorriso. O clima é tenso, não tem paraíso nem sonhos de paz, nada mais é comovente. As lágrimas de fome da criança carente. Nem abala o coração do cuzão de terno que pra nós daqui deseja o inferno. Vai saber, né? As causas da revolta do povo, o porquê do refém implorando socorro. Ninguém queria amargurar o fel no frio das grades, fazer as vontades de um sistema covarde que dá as armas pra ver os moleque roubar, se matar na vida louca, fazer mãe chorar. Infelizmente é assim, o pesadelo é real. Favela, sejam bem-vindos, a guerra é mortal. Você não sabe o que é viver por aqui, conheço o seu fim. Miséria, ódio, pensamentos ruins. População aflita, poder podre, justo invadindo as favelas, deixando as famílias de luto. Realidade triste, a paz não existe. Ó meu Senhor, nos livre do mal que persiste, do sono eterno, da mira da morte, do sangue derramado nas ruas da norte. Aqui é favela, guerra, polícia e bandido. Quem conhece o preto sabe o que eu tô falando. Aqui é favela, o povo sobrevive com perigo. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando. Aqui é favela, guerra, polícia e bandido. Sabe o que eu tô falando? Aqui é favela, o povo sobrevive com perigo. Quem conhece a vida sabe o que eu tô cantando.